Rio Paraibuna. Ponte Arthur Bernardes, na altura da Rua Alfeld com a Avenida Brasil. O Rio Paraibuna é um curso d'água que nasce na Serra da Mantiqueira e vem passando por diversas cidades mineiras e fluminenses. Ele é um recurso hídrico vital, tendo sido, no passado, um local de lazer e fonte de atividades econômicas importantes para Juiz de Fora. Atualmente, há esforços para sua despoluição e recuperação ambiental. Nasci às margens de um rio afluente de águas pardas, o Paraibuna, que fazia muita força para atingir os pés do pai Paraíba. Dediquei-lhe na adolescência um minúsculo epigrama. Eu tenho uma pena do rio Paraibuna. A rainha do sabão reina sobre uma reminiscência. O tempo longínquo em que dominava barras de sabão lavando roupa com outras lavadeiras. Na margem direita do Paraibuna, ou também Paraibunda, pois ali se avistavam, às vezes, certas partes esotéricas do corpo das lavadeiras e suas amigas. A paisagem vista daquelas partes é uma beleza. No tempo de Murilo, o rio Paraibuna participava da vida da cidade como local de natação e outras competições esportivas. Era navegável e era ainda local onde as lavadeiras frequentavam, cantando músicas como Rainha do Sabão. Agora, observe o seu entorno e reflita sobre qual o papel que o rio ocupa hoje no cotidiano da cidade.